Deus tem algo a dizer para ti hoje. Vamos aproveitar essa data que fala dos pais humanos, vamos falar dos pais, vamos falar o que Deus diz sobre nós. E eu queria de imediato já te convidar a abrir a Bíblia, Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, onde fala a respeito dos 10 mandamentos. É o segundo livro da sua Bíblia, bem no início aí da sua Bíblia, segundo livro, Êxodo, no capítulo 20. Pode ser que você vai fazer uma descoberta nesse dia. Capítulo 20. Tem ali, praticamente tem 11 versículos. Os primeiros 11 versículos falam de Deus, da honra que Deus merece. Você pode ver já no verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Depois no 5, não as adorarás, e assim lá no 7, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. 11 versículos falam a respeito da devoção, da honra que nós devemos ao único e exclusivo Deus, o Senhor Eterno. E o primeiro versículo que vai falar nos 10 mandamentos de seres humanos é ali no versículo 12. É o primeiro versículo que vai falar, e é desse versículo que eu vou falar com os irmãos nesta noite. Verso 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Depois você vai ver no verso 13, não matar, no verso 14, não adulterar, no verso 15, não furtar, no verso 16, não mentir, não dar falso testemunho, e no verso 17, não cobiçar as coisas que são dos outros. Dá uma paradinha. Pode olhar para cá. Primeira e maior autoridade e honra que devemos nesse mundo é a Deus. A segunda maior honra que devemos, e agora no plano humano, aos nossos pais, pai e mãe. Aonde que a gente vai aprender a não roubar, não matar, não adulterar, não mentir? Aonde que a gente vai aprender? Segundo os 10 mandamentos aqui. Aonde nós vamos aprender? Em casa, com o pai e com a mãe. 11 versículos que falam de Deus. E depois, quando a coisa vem aqui para o nosso plano material, humano, fala do pai e da mãe. Vamos ao Novo Testamento. Vamos lá na carta do apóstolo Paulo para os crentes de Éfeso. Vá comigo lá, quase no final da sua Bíblia, Efésios, no capítulo 6, versículo 1 ao 4. Efésios capítulo 6. Todos acharam? Quem precisa de ajuda? Ali diz, 6:1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, agora uma palavra para nós, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, mais ou menos, desonramos o nosso pai e a nossa mãe, mas hoje vou me referir mais ao pai. Pense um pouco na sua história desde a infância. Adolescência talvez foi um período mais crítico. Pense um pouco. Bom, pastor, mas O que que tu quer dizer aí? O que que a Bíblia quer dizer sobre honrar ou desonrar? Honrar significa simplesmente algumas coisas, ó, valorizar, apreciar, estimar, querer bem, obedecer, elogiar, enaltecer, cuidar. E alguém diz, mas pastor, meu pai não foi um bom pai. Meu pai foi um homem de muitas deficiências visíveis. Se teu pai não foi bom, eu quero te dar uma dica da palavra de Deus hoje. Pode ser que ele não tenha sido um bom pai mesmo. Pode ter sido um homem de muitos defeitos, de muitas fraquezas. É possível, existem pais assim. Agora, ainda assim, isso não nos dá autoridade para falar mal do nosso pai. Você já pensou? Não dá autoridade para a gente cair de crítica, de desmerecer o pai, de desonrá-lo, de falar-lhe mal. Nós não temos essa autoridade diante de Deus. Você sabia disso? Se você não tem elogios a fazer a seu pai, honre-o com o seu silêncio. Então não fale nada, mas não fale mal do seu pai. Mas pastor, ele foi mal. Sabe quem cuida disso? Deus cuida disso. Deus com certeza vai ter falado com o nosso pai. Ou Deus terá disciplinado o nosso pai. Ou Deus sabe como fazer essas coisas muito melhor do que um filho. Você já viu como pega mal quando um filho quer disciplinar o pai? Você já viu isso na prática? Pode ser que aconteceu até na sua casa um dia e o filho quer mandar no pai. Honrar sempre. Cuidar dos pais, elogiá-los, valorizá-los, apreciá-los, ainda que não haja muita coisa para apreciar. Pelo menos guarda o teu coração. Por outro lado, a desonra, ela é desprezar, considerar indigno, isso é desonra. Tratar como se fosse comum, zombar, reter a honra, isso também é humilhar e envergonhar os pais. Na Bíblia tem a história de um moço que desonrou o pai dele. Um dia, passado o dilúvio, um dos filhos de Noé encontrou o Noé numa situação desonrosa mesmo. O Noé, por algum motivo, ele tomou muito vinho. Não sabemos por que motivo. E o Noé, a Bíblia diz, Noé é um grande homem de Deus. O Noé foi um homem que amou a Deus, era o único justo numa geração toda perversa. Mas passado o dilúvio, voltou a plantar na terra, plantou um parreiral, e daquelas uvas colheu e fez vinho. E o Noé se embriagou com o próprio vinho. Um dos filhos dele, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Um dos filhos entrou lá e viu Noé completamente nu. Sabe quando o cara fica bêbado, ele fica um monte de coisa, bobo, alguns ficam violentos, mas parece que não foi o caso. Noé, por algum motivo, ficou nu, tirou as roupas. E um dos filhos, o Cã, ao entrar na tenda do pai, viu o pai lá tirado, como veio ao mundo, estava lá, e o filho, peguei o pai pelado, olha aí, sempre quis dar lição para nós, se embebedou, arrancou as roupas, o pai está ali atirado, e ele saiu correndo, e meus irmãos, os outros dois, venham cá, até que um dia o pai cometeu um erro, pegamos ele. O Noé era um homem muito certo, um homem corretíssimo, um dia cometeu um erro, e os filhos, aliás, um filho, tirou proveito daquela fraqueza do pai, chamou os outros, comemorou. Os outros dois devem ter dito: o que é que você está dizendo e que sentimento tem no teu coração, Cão? Ele é o nosso pai. Cão, tu é louco. Eles sabiam a vontade de Deus. Esses moços tinham sido salvos do dilúvio. Eles conheciam Deus intimamente, sabiam que não podiam desonrar o pai. Os outros dois devem ter dado uma xingada nele: olha, tu nunca mais faz isso com o nosso pai, nunca mais. E os dois que temiam a Deus e honravam o pai, ainda que o pai bêbado e nu, pegaram uma capa, entraram de costa os dois. A Bíblia diz que os dois entraram de costa para não ver a nudez do pai e cobriram o pai. Honrar pai, também mãe, porque é a mesma coisa aqui. Honrar pai não é expor os nossos pais. Não é dizer, talvez o pai é um homem que sempre disciplinou bem, um homem de Deus, um homem cuidadoso. E um dia ele cometeu realmente um erro. Um dia teve um escorregão. Filho, e nós aqui todos somos filhos. Nem todos aqui somos pais, mas todos somos filhos. Não deboche do seu pai. Não humilhe o seu pai. Não envergonhe o seu pai. Esse moço, Cão, toda a geração dele, ele teve um filho chamado Canaã depois, toda a geração foi amaldiçoada. Quando o Noé voltou à sobriedade, saiu daquele porre, o Noé ficou sabendo que o filho o desprezou. E o Noé lançou uma palavra de maldição sobre aquele filho e as gerações vindouras, descendentes daquele filho. E aquelas gerações foram amaldiçoadas. Sabe o que Deus quer mostrar com isso? Que a honra nós devemos sempre. Nem sempre devemos a obediência ao nosso pai. Atenção, escute bem o que eu estou dizendo. Se o seu pai mandar você fazer algo contrário à vontade de Deus, você está liberado por Deus para não fazer. Se seu pai diz, vai lá e rouba, pai, eu não posso fazer isso, porque eu tenho temor a Deus, uma autoridade superior. Mas honrar pai, e por isso que eu disse, acho que todos nós um dia, talvez até numa conversa entre os irmãos de casa, vocês viram o que o pai fez? Vocês viram como até que um dia ele é tão certinho, mas ele errou também, só falta dar glória a Deus. Nunca deixe esse sentimento ruim entrar no teu coração. Honre, honre, honre, é isso que a Bíblia nos ensina. Bom, mas aonde eles vão aprender a honrar o pai? Não é em casa? Mães, atenção mães, eu quero dar uma palavrinha para vocês. Se o teu marido disser uma coisa para os teus filhos, jamais desautorize o teu marido na frente dos filhos. Ainda que, digamos, o marido lá disciplinou um filho e xingou e foi muito forte, fez uma disciplina acima do que o ato merecia, se excedeu numa disciplina. Ah, agora você vai ficar um mês sem tocar nesse computador. Pode ser que o erro não era tão grande e uma semana chegava. Mas está dito pelo marido, está dito. Não vai bater boca com o filho, e na frente dos filhos, né? Mas não, um mês é demais, esse menino, essa menina precisa trabalhar no computador ou precisa brincar. Se é um mês, é um mês. Não desautorize. Se vocês, marido e mulher, querem falar depois lá no quarto, a sós, longe dos filhos, falem. Pode ser que a esposa diga: bom, marido, eu acho que foi muito, tudo bem, é tu que vai decidir isso. Pode ser que o pai, depois de 2 semanas, diz: filho, Tá bom, já vi que posso interromper. Mas o filho nem fica sabendo disso. E nem pode ficar sabendo. Porque senão, um do casal é bonzinho, entre aspas. E o outro é o mal para o filho. E os filhos sabem tirar proveito disso muito bem. Sabemos ou não sabemos, filhos? Os filhos mais adolescentes aí estão lá em cima, a maioria, né? Vocês sabem tirar proveito disso, não sabem? Quando o pai às vezes é mais macio e a mãe às vezes é mais dura, ou o pai é mais durão e a mãe é mais macia nas disciplinas. Vocês sabem para quem correr, não sabem? Sabem, nós sabemos, todo ser humano é muito esperto. E as crianças, adolescentes, eles têm umas anteninhas invisíveis, você sabia? Eles captam tudo o que está acontecendo. Até quando nós, pais, nem estamos falando nada, eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem se a mãe, de repente, até está entrando em oposição, em choque com o pai, por causa deles. Eles sabem. Deus nos ensina aqui, irmãos, a honrar, e para nós, pais, para não provocar os nossos filhos. Nós, pais, sabemos como incomodar um filho também. Quem aqui tem filho, você sabe incomodar os filhos ou não sabe? Pode dizer. Sabe, nós sabemos espizinhar, sabemos alfinetar. O ser humano sabe fazer essas coisas ruins. Não precisa ir na escola para destruir família, sabia? Não precisa ir na escola para provocar filho. Não existe escola para isso. Essa escola está dentro. É uma inclinação para o erro que nós temos que estar sempre cuidando para não fazermos isso. Pais também pecam contra filhos. Não só filhos desonram. Às vezes pais ferem os filhos. E talvez, eu acho que todos nós um dia fomos feridos pelos pais. E a nossa família não acabou, porque um dia o pai foi injusto conosco. Eu dou graças a Deus pelo pai que tive. Dou graças a Deus. Um homem que tinha algum entendimento da fé cristã, não como a gente tem hoje, mas tinha alguma coisa. Um homem que nos disciplinou, que bastava olhar. Ontem a Tânia deu uma palestra, e antes de ontem deu outra, para pais, que nós ainda somos de um tempo que bastava o pai olhar. Quem é desse tempo aí? Tem uns jovens, então é do nosso tempo. Muito bem, Gonçalo. Tua filha levantou a mão aqui, basta tu olhar. Muito bem, Gonçalo está de passeio aqui, e aí tu olha lá da África, tá? Ele está lá na África. Lá. Mas isso significa que os filhos tem respeito pelos pais. Eu não podia chamar meu pai de tu. Eu acho que isso não é desrespeito. As gerações chamam de tu. Para mim não tem problema isso. Mas nós tínhamos que chamar o pai de senhor. Alguns chamavam o pai de senhor e a mãe de senhora. E ai de nós se nos referíssemos a uma outra pessoa mais velha e chamássemos de tu. Nós já sabíamos que teria algum tipo de disciplina posterior ao chegar em casa. Né? Não é o rigorismo que vai te fazer honrar. Pode ser que na frente do pai, da mãe, por causa daquele rigor, sim senhor, sim senhora. Mas lá dentro, velho rabugento. Hã? A honra é algo que começa no coração. Você sabia? Honrar pai e mãe, honrar o pai é algo de dentro. Isso acontece ao natural. Não acontece ao natural. Precisa você ir matando dentro de si inclinações para a desonra. Pode ser que às vezes o pai diga algo e por medo de uma disciplina, a pessoa faz. Ela até obedeceu, mas ela não honrou. Entenderam? Ela até obedeceu, mas não honrou. Honra é de dentro. Isso a Bíblia fala para nós a respeito de autoridades civis. Isso a Bíblia fala a respeito de liderança espiritual na igreja. O que eu estou falando aqui, papai, serve para um leque maior de pessoas. Deus nos ensina a honrar. Sabe por quê? Porque é para honrar a Deus e honrar ao Pai. Porque depois de Deus, a pessoa aqui na terra, que Deus colocou para cuidar de nós, em termos de autoridade, é o Pai. A mãe expressa muito o amor de Deus, mas o Pai expressa muito a autoridade. Diz aí alguns entendidos de psicologia, e eu entendo que isso é verdadeiro. Eles dizem que se, e na igreja também se diz isso, que se você teve um pai muito injusto contigo, ou um pai mau, ou um pai severíssimo, muito severo, essa é a ideia que tu tens de Deus. Entenderam? Se tu tens um pai que não foi um bom pai, com certeza tu terá dificuldades para crer que Deus é bom. Porque quando nos referimos a Deus, nós muitas vezes até o chamamos de pai, não chamamos? E talvez alguns de nós tenham dificuldade com essa palavra para chamar Deus de pai. Muitos de nós chamam Deus Senhor, Jeová e um monte de nomes que são verdadeiros também. E não conseguimos chamá-lo de pai. Sabe por quê? Porque tem algum bloqueio entre nós e o nosso pai. Nós transferimos as coisas. E descobri isso na Bíblia. E ao ler aqui os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20... Depois de Deus, você viu? Depois de Deus, quem é? O Pai. E depois do Pai, está ali na Bíblia, a mãe. O que a psicologia descobriu há poucos anos, a Bíblia, esse texto que eu acabei de ler para vocês de Êxodo, é de 1450 a.C. Então esse texto tem 3.500 anos, vamos arredondar. Que sabedoria essa de Deus. Que sabedoria. Porque Deus sabe que se desonramos Ele, se desonramos o Pai, então vamos desonrar todas as outras autoridades que o Senhor cuidou. Colocou para cuidar de nós. Tem um versículo da Bíblia lá em Êxodo, capítulo Deuteronômio capítulo 27. Lá diz assim, ó: maldito quem desprezar seu pai e sua mãe. Maldito. Lá no capítulo 27 tem 12 maldições. Maldito isso, maldito aquilo, maldito. Maldito quem fizer imagens. É a primeira maldição. A segunda: maldito quem desonra o pai e a mãe. Depois de Deus, o pai e a mãe. Não tem religião no mundo que honra tanto pai e mãe quanto as escrituras sagradas, quanto o cristianismo. Não tem religião nenhuma no mundo que faça isso. É isso que Deus ensina. Ei, pais, você gosta que seus filhos honrem você? É bom, não é? É bom quando os filhos, digamos, eles querem sair com os amigos aqui da igreja e eles vão, depois da reunião dos jovens, eles vão comer um pastel. Eles pegam o telefone: pai, o grupo aqui está saindo aqui da reunião, eu posso ir junto com eles? Mas o filho já tem 20 anos, 21, 22, 25. Pai, ou eu quero te dizer, eu estou indo com os irmãos, não teria problema nenhum. Eu só quero dizer que eu estou lá no pastel e que eu vou chegar em casa às 10 horas. E quando os meus filhos me dizem 10 horas, é 10. Um dia, só uma situação, um dos meus filhos, não vou dizer se foi o número 1, 2 ou 3, porque daí eu exponho eles, né? Um deles saiu com o pessoal assim, aqui da igreja para comer um pastel. Foi bem isso, né? Foi bem isso. E me disseram, pai, 10 horas, tudo bem, estou em casa. Chegou às 11. A pessoa que levou o número 1, 2 ou 3 em casa, pessoa aqui da igreja, pessoa querida, pessoa amada, chegou lá, ô, pastor Paulo, vem cá. Quero falar contigo. Comigo, sim. Que hora tu disse que ia trazer o número 1, 2 ou 3 em casa? Ah, vocês querem saber qual é, né? Eu não conto. Eu não conto para vocês. Hein? Que hora? Ah, eu disse que é às 10. Que hora é agora? 11. Disse, tu quebrou a minha confiança. Ô, pastor, já começou a chorar. Pode chorar. Tu quebrou a minha confiança, tu vais ter que conquistar a minha confiança de novo. Porque tu andava com o número 1, 2 ou 3 aí na rua, e o combinado era 10 horas. Isso também é honrar. Se der um contratempo, furou o pneu do carro e vão levar uma hora para consertar, pega o telefone e diz, pai, estou aqui, furou o pneu, fica tranquilo, ou até pode vir me buscar, pode vir nos ajudar a trocar o pneu, vou. Mas eu quero ter esse sentido de saber onde os filhos estão. Os filhos têm que dizer, pai, mãe, eu estou aqui, eu estou ali. E hoje está tão fácil dizer isso, que praticamente acho que todos temos telefones no bolso. Isso também é honrar pai e mãe. Os nossos pais precisam saber. Eu tenho uma coisa que eu faço com meus filhos até hoje. E aprendi com meu pai. Meu pai, a gente ia num lugar assim, ah, vamos aí num jogo de futebol, por exemplo, lá no interior, a única diversão acho que era futebol, né? O outro eu não falo. O outro é muito maligno. Aí o pai sempre perguntava para nós, vocês têm dinheiro? Se não tinha, o pai, está aqui, isso aqui para tu comer alguma coisa. Para não passar vergonha, de repente os amigos vão comer um cachorro quente, vão tomar um refri, uma coisa assim. E tu, uma gasosa, lembra do tempo da gasosa? Foi ela que soprou aqui para mim. O da gasosa, né? Lembra da gasosa? Viu? E aí nós tínhamos, eu pergunto para os meus filhos sempre, eles vão, tem dinheiro? Estão aqui os filhos, dois estão aqui, né? Pergunto ou não pergunto? Não me deixem mal. Mas sempre nós perguntamos, né, Tânia? Porque eles vão, hoje os jovens é assim. Agora nós pais também não podemos irritar os nossos filhos. Ah, se quer comer alguma coisa com os colegas, é, fila lá dos colegas. Ah, para aí. Se tu vai filar, filar vai explorar os irmãos da igreja. Nós não exploramos ninguém. Então a gente não vai irritar. Ah, pai, tu sempre não dá nada para nós. Os filhos adolescentes, eles não trabalham fora ainda, eles não têm o dinheiro deles. Mas nós temos que abençoar eles com isso. Sabe o que vai acontecer? Que o coração dos nossos filhos vai se converter para nós. Ele vai dizer, o pai é um cara legal. Ah, o pai bota as broncas dele lá, me xinga. Mas o pai tem razão. Olha, a minha mãe, ela me educou tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Teve época que ela tinha que me disciplinar 3 vezes ao dia. Era que nem xarope. É, de 8 em 8 horas. Mas eu agradeço a Deus. Porque o ser humano, se tu deixar crescer por conta, ele cresce torto. E minha mãe teve um trabalho para botar esse negócio aí para ficar retinho. E ainda só ela não teria conseguido. Se não fosse eu me converter a Jesus, só minha mãe não tinha conseguido. E fui educado assim com disciplina rigorosa, de chegar em casa e botar 2 calças. Vocês sabem por quê, né? Sabe? É 2 calças. Lá nos vizinhos, não sei por que os nossos vizinhos, tudo que é coisa que acontecia na nossa vila, sempre batiam lá na nossa casa, não sei por quê. para falar. Nós éramos quatro irmãos, quatro filhos homens. Um dos quatro sempre era. Sempre estava envolvido em alguma coisa. Mas geralmente era o terceiro. Geralmente era o terceiro. E aí já era duas calças de novo. Eu dou graças a Deus. Sei que preocupei muito a minha mãe, meu pai. Mas dou graças a Deus que no que coube a eles, eles me ensinaram. Me disciplinaram. Às vezes, eu acho que até em excesso. Alguma vez. Teve uma vez que eu cometi um fato assim, eu vou fazer uma confissão pública. Porque eu já confessei isso para Deus e para as pessoas interessadas na época. Agora vocês querem saber, né? Eu sempre cacei muito passarinho. Domingo, no verão, 5 da manhã, eu já estava com a gaiola e a gente tinha ali aquele o passarinho que estava na gaiola que chamava os outros, né? O chamariz. 5 da manhã eu saía já, o sol nem tinha bem saído, eu já estava caçando. Eu tinha que pegar todos os passarinhos que eu achasse do mundo. Né? E um dia, irmãos, eu estava caçando o passarinho, eu e um outro amigo. E tinha um caminhão estacionado num lugar. O que esse caminhão faz aqui? E nós tínhamos bodoque também. Sabe o que é bodoque? Estilingue, aqueles. E eu vi aquele vidrão do caminhão, coisa mais linda. Um passarinho é desse tamanhozinho, né? Uma sabiá, uma pomba. Aquele vidrão enorme, olhando para mim e eu olhando para ele. Eu disse, eu vou atirar uma pedra nesse vidro, só para ver o que acontece. E pá! Fez um furo, coisa mais linda. Eu fui correndo para casa, porque daí eu senti a bobagem que eu tinha feito. E já entrei em casa, dali um pouco o vizinho, que era dono do caminhão. Bateu aonde? Vocês já sabem, né? Era a rua João de Deus Nunes 278. Me lembro até hoje a rua e o número da nossa casa. Bateram lá uma semana, todos os dias, eu fui disciplinado. Quando eu estou disciplinado, entendam outra coisa. E não pouco, meu pai chegava em casa tardinha, onde está o número 3? Hein? E o número 3 tinha que se apresentar, baixa a calça, aí não adiantava ter duas calças. Isso tudo me ensinou muito. Nós tínhamos um respeito pelo pai. Agora, se o pai tiver, não, pobre do meu filhinho, foi sem querer que ele atirou a pedra naquele vidro. Como sem querer? Pobre do meu filhinho, ah, filho, ou se fosse uma disciplina verbal, tu sabe, né, filho, não fica bem quebrar o vidro dos para-brisas dos caminhões por aí, né? Quanto custa um para-brisa? Eu nem sei. Quem é que aí mexe com um caminhão? Mais ou menos? 1.000? 500? Nem sei se o meu pai teve que pagar, viu? Não sei. Até hoje eu não sei. Meu pai já é morto há 30 anos e eu não sei ainda. Talvez um dia lá na eternidade eu vou saber. Mas todos os dias fui disciplinado. Pais, cuidem também para não se exceder. Eu acho que lá, não sei se foi excesso, até hoje ainda estou pensando também. Talvez foi na medida certa. Mas para nós não se exceder, que o filho vai ficar raivoso contigo. Mas também, pai, se tu for mole, tu vais ficar devendo para o teu filho o maior ensino que devias dar para ele te respeitar como respeita a Deus. E se o filho não respeita a Deus, ele não vai te respeitar. Mas se ele te respeitar, o dia que ele se converter, ele tem tudo para ser um grande homem de Deus, porque aprendeu a respeitar pessoas. Nós temos que ensinar nossos filhos a respeitar pessoas. E a primeira pessoa é pai e é mãe. Se nós não ensinarmos os nossos filhos, eles vão ter dificuldade de crer. Isso é uma coisa espiritual. Mas se nós não ensinarmos nossos filhos, de repente os professores terão que ensiná-los. Esses dias eu estava ouvindo uma reportagem na rádio e tinha um professor com um grupo de repórteres. E aí o professor dizendo, eu não sei bem quem era, um diretor de uma escola grande de Porto Alegre, e ele dizendo, o professor em sala de aula tenta fazer alguma coisa, mas os pais vêm na escola e procuram o diretor, e os pais dizem assim, eu é que estou pagando esta escola. Educação virou mercadoria. E os pais dizem, olha, eu pago para o meu filho estar aqui. Eu sei que professores fazem parte da disciplina, da honra para os nossos filhos aprenderem. Mas em geral, a figura do professor, ele é desonrado, porque diz, eu pago. Então, professor, receba, aceite tudo que meu filho faça. Se nós protegermos o filho no erro, nós estamos atrapalhando os nossos filhos. E você sabe, tomara que não tenha ninguém aqui, que proteja filho errado. Se vinha reclamação na minha casa, da escola, eu apanhava. Se eu escondesse a informação, porque eles mandavam bilhetinho, né? Tinha uma caderneta que tinha que assinar todos os dias. Uma vez mandaram eu para assinar, para o pai assinar ou para a mãe assinar. 3 dias eu não mostrei para o pai, nem para a mãe. Tu também, Júlio? Estou te olhando aqui, balançando a cabeça. Quem mais não mostrou a cadernetinha? Vamos fazer a confissão hoje. Mas chega um dia que aí não podia entrar na escola sem a caderneta assinada. É, mas um dia eu tive que mostrar. Pior, né? Pior. Teria sido muito melhor no primeiro dia dizer, pai, errei lá na escola, mãe, errei. Se nós escondêssemos ou mentíssemos, ou fugíssemos, porque... Quem fugiu dos pais aqui, hein? Fugiram também? O pai vinha de vara correndo atrás, mas quando a gente tinha 10, 12 anos, já corria mais que o pai. Pois, é, vocês estão rindo da adolescência de vocês e da minha, né? Se nós fugíssemos, eles sabiam que nós tínhamos que voltar para casa. O pai e a mãe diziam, não vou correr mais atrás de ti. Tu tem que vir dormir, tu tem que vir comer. E a gente vinha comer, dormir, antes, porém, vocês entenderam o que acontecia antes, né? Apanhava duplamente. Nós estamos vivendo agora dias, parece que, se alguém aqui está ouvindo, chega a ter uma visita aqui, que é um psicólogo moderno, deve estar escandalizado com o que eu estou dizendo. Porque tem uma linha da psicologia, até da educação, que diz que não se pode disciplinar os filhos. Essa geração não disciplinada está aí já circulando, né? Estão queimando pessoas, atirando álcool em pessoas e queimando. Não respeitam, matam no trânsito, porque o pai dá carro, o pai dá tudo, quando não devia dar nada para um indisciplinado. Mas sabe por que o pai faz isso? Porque ele é assim também. Ele é assim, ele não honra ninguém, não honra um delegado, não honra a polícia, não honra ninguém. Ah, mas eles têm problemas. O problema deles vai ser resolvido com Deus. Quando nós aprendemos a honrar e ensinamos nossos filhos a honrar, porque se nós não disciplinar, os professores não podem fazer mais nada. Sabe quem vai fazer? Lamento dizer. Mas a polícia vai fazer. Lamento dizer. Ou acertos de conta. Aí na rua, a justiça vai se instalar num faroeste aí na rua. Se nós não disciplinarmos, outros farão. Não expõe teus filhos à desgraça. Não expõe. Pai, não tenha medo. Teu filho vai te honrar se tu cuidar bem dele. Também nesse aspecto disciplinar. A nós, filhos, vamos sim honrar. Maldito que desprezar o pai e a mãe, diz na Bíblia. Maldito. De repente o pai fala uma coisa, torce a cara, né? Não sabe nada. O pai está falando, o filho das costas sai caminhando. Todos os filhos experimentam fazer isso, você sabia? Tudo igual, só muda endereço. Se você deixar passar a primeira vez, passará a segunda. Passará a terceira. Hoje ele te despreza, amanhã ele te bota para a rua de casa. Ou faz coisas piores. Se não botar fogo em ti, ou chama alguém para te matar enquanto está dormindo. Temos visto essas coisas acontecer frequentemente. Ensina a honra. E você também ame os filhos. Faça o que você puder pelos seus filhos. Mas eles vão errar, sabiam? Nós, quando éramos filhos, também erramos. E graças a Deus, os pais fizeram o que puderam para nos consertar. Faça isso pelos seus filhos. Os filhos têm que temer os pais. Temer, ah, se eu fizer tal coisa errada, eu sei que meu pai vai me pegar. Tem que ser assim mesmo. Pior se o filho faz um negócio errado, eu sei, meu pai vai me proteger. Ah, aí se foi o filho. Se foi o filho. Por isso Deus ensina, filhos e todos nós, honre o seu pai. Honre mesmo. Não fale mal dele. Ainda que ele dê motivos, não fale mal dele. Filho, nós não somos juízes dos nossos pais. Deus é o juiz deles. Honra, elogia, lembra dele. Filhos que já têm às vezes até recursos materiais, abençoe seus pais com recursos. Abençoe mesmo. Dê um presente para eles. Honra ele com a tua obediência. Honra ele com o teu elogio. Vai lá e dá um abraço nele, de repente ele fica todo meio desajeitado, envergonhado. Filho, vai e dá. Faz isso. Hoje eu peguei o telefone, eu não tenho mais pai, há praticamente 30 anos, ele é falecido. Peguei o telefone e liguei para dois homens idosos. Nenhum é dessa igreja. As famílias deles são daqui, mas esses homens idosos não são. Liguei para eles. Porque eu tenho um carinho por esses dois homens idosos, acho que eles estão na faixa dos 70 e poucos. Eu queria lhe dar um abençoado dia dos pais. Claro, eu quero ganhar essas pessoas também para nossa comunhão. Quero sim. Mas um simples telefonema facilita as coisas. Vai abrindo caminhos, não vai? Uma simples coisa que você faz por alguém. De repente tem algum pai aí que você sabe, um pai que está sozinho. Ninguém deu atenção para ele. Não, ligadinha. Vai lá, visita, faz algo por ele. Isso também é honrar. De repente tem um velhinho, já vovozinho, mas ele é pai também, e os filhos não cuidam mais dele. Você pode ajudar nisso. Ah, mas não é meu pai. Honra um homem idoso. Honra eles. É isso que a Bíblia nos ensina. Nessas nossas leituras da Bíblia, nós estamos lendo agora esses dias, que se alguém não tem mais ninguém por si, é um ancião, diz na Bíblia, ancião é um homem velho, idoso. Pega e cuida dele. Se fizéssemos isso, não teria ancionatos, né? Não teria casas para idosos, asilos. Então, honra, honra, honra. Honramos a Deus e honramos as autoridades que Deus colocou sobre nós. E eu insisto, a autoridade humana número um na nossa vida é o Pai. Portanto, que tarefa Deus deu para nós, hein? Pais, agora falando para nós, não para filhos. Que tarefa Deus te deu para representar Ele diante dos teus filhos? Queria pedir que só os pais ficassem de pé. Só os pais agora. Só os pais. Obrigado. Deixa eu te dizer de novo. Vocês, eu, representamos Deus dentro de casa. É fácil essa tarefa ou é difícil? Difícil, né? Você representa Deus. Você viu ali nos 10 mandamentos? Vinha falando de Deus, de Deus, de Deus. De repente, fala do Pai. Você representa Deus para os seus filhos. Para a sua esposa, você representa Deus. Se você está representando bem ou não, é outra coisa. Aproveite esse dia para fazer uma análise da tua maneira de conduzir a família, filhos e esposa. Vocês representam Deus. Vocês vão ensinar os filhos a honrar a Deus. Ao ensiná-los a respeitarem vocês. Que coisa. Deixa eu fazer uma oração por nós, pais. Amado Deus, eu te agradeço. Nos deste a bênção de sermos pais, de participarmos da criação. Porque ao gerarmos um filho, o Senhor nos deu essa graça de também, de certa maneira, sermos criadores. Nos assemelhando em um aspecto muito menor ao Senhor. Mas nos deste, Senhor, não só a bênção de gerar um filho biológico, nos deste filhos para nós levarmos eles a Ti. A eles honrarem a Ti. E isso vai acontecer à medida que nós Te representarmos bem, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser o melhor pai do mundo para os meus filhos. Você pode pedir isso para Deus também? Me ajuda, Senhor, a ser o melhor pai do mundo para os meus filhos. Me perdoa, Senhor, onde fracassei, onde não fui como o Senhor para eles, me perdoa. Eu quero me corrigir, Senhor, pode dizer isso para Deus. Eu quero ser um homem de Deus dentro da minha casa. É assim que eu quero, Deus, porque assim o Senhor me chamou para ser. Amém. Amém. Amém. Podem sentar, pais. Eu queria orar agora por todos os filhos que ainda moram com os pais. Quem ainda mora com os pais, jovens, fiquem de pé. Quem ainda mora em casa com os pais? Às vezes vocês têm dificuldade com os pais, né? Eu sei que tem. Alguns pais de vocês me contam, outros não contam. Mas filhos, uns mais, com pequenas variações, todos são iguais. Eu queria pedir de coração para vocês que vocês honrassem os pais de vocês. Ainda que o pai peça ou impeça, eu quero ir lá na casa de um amigo, hoje tu não vai, obedece. Pode ser que tu vai para o quarto, ficar chateado com o pai, não tem problema. Saiba que seu pai, sua mãe também, sempre quer o teu melhor. Vocês acreditam nisso, que o pai sempre quer o melhor para vocês? Vocês acreditam nisso? E é assim. Mesmo que vocês não entendam alguma ordem do pai, obedeçam. Ah, eu quero jogar videogame a noite toda. E o pai vai dizer, não, senhor, filho meu não joga a noite toda. Baixa a cabeça e obedece. Às vezes eu digo, tanto para membros da igreja quanto para filhos, ah, não sei o quê. Baixa a cabeça e obedece, tu vai ver que isso vai dar certo. Parece estranho dizer no nosso tempo, baixa a cabeça. Baixar a cabeça é um ato de se submeter. É isso que eu quero dizer. Senhor Deus, aqui estão nossos filhos, eles moram conosco. Eu quero pedir ajuda ao coração deles a não guardar nada de rebeldia. Esse sentimento maligno até não tenha espaço no coração deles, Deus. Eu te peço mesmo, Senhor. Ajuda eles, ó Deus, a valorizar pai e mãe. Ajuda eles a valorizar o esforço todo de um pai para que a casa funcione, para que a família ande bem. Ajuda os filhos, ó Deus, a jamais ser como aquele filho de Noé, que num dia do tropeço do pai, debochou, escarneceu e ainda divulgou para fora. A tua palavra diz, Senhor, que quem ama encobre muitas coisas. Eu te peço, ajuda esses moços e essas moças, Senhor, a honrarem as duas maiores autoridades dentro de casa, que é pai e mãe. Ajuda. E aí tem uma promessa para vocês jovens, para nós todos filhos, quem honrar pai e mãe vai ter uma longa vida e vai viver muito bem. Vai ter sucesso na vida, é o que diz aqui a palavra. E Deus ajude vocês a serem os melhores filhos que os pais de vocês poderiam ter. Amém e amém. Podem sentar, filhos. Eu quero orar por uma coisa que eu não cheguei a aprofundar, só fiz uma pincelada na pregação. Eu queria orar pelas esposas, para vocês honrarem os maridos. Nunca desonra o teu marido, não expõe ele ao ridículo, jamais faça isso, nem diante dos filhos e diante de ninguém. Honre o seu marido, esposa. Sara chamava Abraão, sabe como? Meu Senhor. Que nem muitos de nós chamamos pai e mãe de senhor e senhora. Eu não estou dizendo que isso é para ser assim, porque o respeito e a honra não é na boca, sobretudo é no coração. Mas você saber que o seu marido existe para te abençoar. Maridos, vocês representam Deus para elas. Mas os maridos, mas nós somos então como Deus, é para ser como Deus. E não tem escolha. Mas eu não quero ser, não tem escolha. Se você não for assim, está em débito com sua esposa e com seus filhos. Esposas, honre eles. Às vezes pode ser difícil, eu sei. Nós conversamos com muitos casais a semana toda. Mas a honra sempre será recompensada. A honra, Deus sempre vai gratificar. Filhos honram, vão receber honra por isso. Assim que nós honramos a Deus, é a mesma coisa. Deus vai nos honrar. Ainda que a gente não entenda, mas como? Deus vai honrar. Esposas, tenham um firme propósito de honrar o marido de vocês. A Bíblia manda o marido amar a esposa. Hoje é um culto, estamos falando não só do pai, já falamos dos filhos, já falamos agora das esposas. Mas pastor, por que não falou só dos maridos hoje? Por que não bateu só neles, pastor? Ah, não sei, porque Deus queria falar alguma coisa com vocês, isso não estava planejado. Eu queria pedir às esposas, fiquem de pé. Pode ser que o seu marido também tenha falhas contigo. Mas honre ele. Honre. Se nós fôssemos honrar só os pais perfeitos ou só os maridos perfeitos, então não honraríamos ninguém. Não é? Senhor Deus, obrigado por essa noite tão linda que acabamos falando de todo o relacionamento dentro de casa. Quero pedir agora para as irmãs, aqui as esposas, ajude-as, ó Deus, a honrarem os maridos. Tem momentos que pode ser difícil, mais para uma, mais para outra. Mas que elas descansem nessa palavra, que aqueles que te honram, como diz lá em 1 Samuel 2:30, aqueles que te honram serão honrados por ti. E os que te desprezam e desprezam os teus conselhos, serão desprezados por ti. Senhor, ajuda as mulheres. Às vezes elas, algumas são quase o pai e a mãe dentro de casa, tem que assumir os papéis acumulados. Isso também não está certo. Só se alguém é viúvo, se alguém está sozinho, nesse caso tem que fazer. Mas eu te peço, ajude, Senhor, todas aqui que têm seus maridos, a elas valorizarem o homem que Deus deu para elas. O homem que é para representar o Senhor. Ajude-as, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. E amém.